9236 ao solo. Pronto pra cópia? O 9236 Salvador Guarulhos, autorizado em voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após a rota do plano de voo. 5031 não transponde o controle no 120, décima 8, gol 9236. Autorizado, 3, fala com o Saúl 10, por Vestência, da Euleda, após a rota do plano de voo, conforme o plano de voo. Transponde 5031, no controle de Salvador, 9238, gol 9236. Correto, 03 é o portão, aponte quando pronto, estacionamento pushback, o gol 9236. Lima Lima Alfa, desse nível 050, voo ITAP. O azul 9131 inicie redução para 1909. E o 9131 desça para 2 mil pés, aguardando autorização. 2 mil pés, 9131. Gol no 714, direita para o localizador pro 150, reposta estabilizado no 714. Direita 150, reportará 1-0-7-1-4. Oceanet 6212, on the radar vector for space, turning left, head 005, your limit is radio 280 of Sierra Vito Delta Vio. Under vectors heading 005, limit by the 280 from Sierra Vito Delta, Oceanet 6212. Gol no 714, desça para 3 mil pés, ajuste permanece. 3.015, no 714. Ocean S612, down to 4,000 feet, in H1015. 4,015, 6212. Full study, 17, down 1912. Roger, 1912, call tower, 118, decimal 95, bye bye. 118, decimal 95, 912. Azul 9133, reposto estabilizado. Portarei. Oceanet 6212, reduce your speed to 2009. 2006212. 17114, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 17114. Oceanet 6258, desça ao nível 050. 050, 6258. Argentina 1912. Clear to land. Runway 10, Argentina 1912. 714, desça para 2000, reduza para aproximação e reposta estabilizado. 2000, reposta estabilizado, está estabilizado já, senhor. 1714. Gente, no 714 vai seguir tráfego agora 12 horas, 5 milhas, é um Embraer 1190. Gente, 1714. Azul 9133, estabilizado? Afirmo. Completa com a torre 1895, composto. 1895, 9133. Reaching the limit, 612. Zoom all navigation, fly to Duna position 6212, down to 2,000 feet. Fly in Duna, down to 2,000 feet, 6212. 2, reporte final, normal, pista na zero. Tá passando o marcador externo agora, vai achar travado. Ciente, aguarde autorização de pouso, azul 9133. Chanel 6258, descida para 3 mil pés, ajuste 10 no 5, estação vetor, mantenha presente flow limitada pela magnética 100 de fibra. Desce para 3 mil, mantenha presente pela magnética 100 de fibra, 50. A Argentina 1912, on the ground at 45, leaving the runway next to the right. Contact Salvador ground control 1219. Control ground 1219, Argentina 1901. Destino 4, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Salvador, boa noite, no Session 4, final X-Ray, está no 0. Número 2, chame final normal, gol no 7 no 4. Será o Watson para o lower port establish, chamar 321. And this sector, you will push back before pushback and towing until AB gate 8. There, you start Angels and we come back to text. Okay, so for pushback until a beam position at gate 8, then we will stop the engine and we'll report when ready to go. AFM, according to Notan. Ground, good evening, at 1912, taxiway Alpha. Argentina 1912, taxi on to Juliet. Come back before Juliet. Taxiway to Juliet, we call you Juliet, Argentina 1912. Oceané 6258, retoma navegação pro de Duna, descendo para 2000 pés. Duna desce 2000, 258. Call established, Oceané 6212. Roger 6212, call tower, frequency 118.95, have a good land. 118.95, thank you. Good evening, Oceané 6212, established LS 1-10. Steven, sir, number 2, report passing Simbra. Roger, report Simbra, Oceania 6212. Senhor, passou a quarta milha, 12h30 já para a cabeceira na Session 4. Sim, a gente aguarda a situação do trem de pouso, não foi informado ainda. Ok, baixou e travou, senhor. Sim, a gente aguarda pista livre. Aguarda. Livre, autorizado pouso, 090 graus, 04 nós, gol no 7 no 4. Pouso autorizado, pista no 0, no 7 no 4. 9 no 3. Passing Timbra, Ocean Air 6212. Gente, 9236, acionamento posição em idle, reposto para o pushback. Reposto para o pushback, 9236. Breaking Juliet Taxiway, 1901. Maintain position, please. Maintain position, 1901. Continue your approach and wait for landing clears. Roger, landing clearance, 6-2-2. Your landing gear. Down on locket now, Oceania 6212. Please report any passing Simbra altar marker in your next time here in Salvador, please. We reported, sir. You didn't hurt us. We report two times. Wait, landing clears. Fire Juliet is 1007. Fire Juliet 1007, no 1912, thank you. Oceané 6212, clear to land, runway 10080 degrees, 05 knots. Clear to land, 6212. navio no 33, só o Argentina está na nossa frente. O Argentino 9 no 2, mantenha a posição, por gentileza. Maintain the position, Argentina 19012. Affirm, maintain position, please. Okay, no worries. O 9133, mantenha a posição, por gentileza. Afirmativo, eu manterei atrás do aeronave da Argentina, 9133. Solo Salvador, uma boa noite, no Sessional 4, Livrou, estamos na alta. Firmando? Boa, no Sessional 4, boa noite, cara, Livrou, estamos na alta. Sente, é posto, ele tá com o seu Juliette. Paremos. O Gol no 054, só confirmando, reportando o taxi Juliette, por gentileza. Europa 084. Já estou estando embaixo, 084. 084, report at the 108. Starting engine there and contact me to start taxi. Okay, we're well maintaining position, understand we can continue towing to beam the 8 and send us out. Alright, that's our report right to taxi, what happens here as well. Hey, firm. The ground, 129. 129, 6212. Autorizado pouso, 080 grau, 05 nós, Oceanair 6258. Livre pouso, 6258. 6212, text via Alpha, call back before Juliet. Alpha and Juliet, Ocean 6212. Argentina 1912, sobre the ground. Go ahead, Argentina 1912. For your information, you stay policeman in position due to your standing or changes in the last time for the company responsible for management this aerodrome. Okay, okay. We stand by here, Argentina 1912. Maintain position, you are number 4. Roger, maintaining position number 4. Salvador, Gol 980, sempre tem essa informação. Já em portão 1 para autorização. Da informação, Charlie, portão 1, para autorização. Lá de Copa, Gunoito 05, 370 Natal. Aguardando 370 Natal. T58 no solo 54, libera a direita, solo 1219. 219, obrigado, Mike. Fala Salvador, Borão, da Xerra, 6258. 6258, aguarde. Boa noite, 05, o Salo. Boa noite, 05. Se Afirmativo, foi recebido na DLA pela sua companhia, modificando o horário para 0236. Então 3891, reduza para 210 nós. Noite, noite, 96, desça nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, ao informação da Salvador. Possibilidade de voar direto para o Itap? Vou Itap. Vou Itap, boa noite, 9236, me aguarde, por gentileza. Aguarde, não, não, não. Europa 084, we are ready to taxi. Europa 084, clear taxi via Apron 1, taxiway India until holding point runway 10. There, contact 118.95. Altimeter ferry 1014 now. Roger, 1014 now. Get to taxi via India to holding point runway 10 and contact tower 118.95 at the holding point, Europa 084. Argentina 1912 over the ground. Okay, go ahead, for Argentina 1912. Give the way Airbus 330, taxi into holding point. After the traffic via Juliet, you stand 10. After Airbus 330, you stand via Juliet, stand 10, Argentina 1912. Affirm. For your information, at the distance you reach, you will follow vehicle follow me until stand 10. Okay, we will follow me currently, no 1912, thank you. O Azul 9133 na sequência ingressa via Juliette. Esquerda, para o Pad 3, 9133 Azul. Sente na sequência via Juliette, esquerda, Pad 3, 9133. O 754 na sequência ingressa Juliette, 08 ao portão. Confirmou, Beto. Oito portão. Juliette 08, na 714, até mais. Juliette 6212. Go ahead for 6212. Taxi via Alpha Juliet to stand correction to Apron 3. Left, Apron 3. Roger, following the 737 after Juliet, turn left and left again to Apron number 3, Oceanair 6212. Affirm. Oceanair 6258, na sequência ingressa Juliette 05 portão. Ok, na sequência para o 05, para 28. O 9236 ao solo. Coordenação, equipe de solo após o Airbus 330 da Europa passando agora a cauda. Tem que o mesmo livrar, taxiway India, inicia no 03, reportando táxi. Após o 3891, estação vetor, mantenha presente pro limitado pela magnética no 00 de Simbra. O senhor vai seguir um Bravo Eco 58 na final. Ok, mantenha pro, desce pra 3000. Desce pra 2000, o ajuste permanece. 2000, obrigado. Boa noite, 054. Tower, good evening, Europa 084, holding point, runway 10. Solo, Panima Alpha, 2000, avisou o ponto Loki. Lima Lima Alpha, completa final, cheque prepouso, torre 1895, bom pouso. Lima Alpha. Botão 3891, reduza para 1809. Já está mantendo, está 3891. Sente. Alfa. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, chame final normal da pistola 0 com trem baixo travado. Lima Alfa, concedeu o veto? 090 grau 049. Ah, já pode pular a esquerda, tá 32 no Natal. Cruzado esquerda, na proa de Duna para interceptar o ILS, o 3891. Dona para o ILS, para 3891. O Salvador Lima Lima Alto. Prossiga, Papa Romeu Lima Lima Alto. Para facilitar o tráfego, vem atrás. Toma o visual, passando externo, trem baixo travado. Circular para o 97, ok? Europa 084, line up and maintain. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Papa Romeo Lima Lima Alpha, plano instrumento cancelado 01, prossiga sob regras de voo visual para 17, chame de base para final pela direita. Ajuste de altímetro 10, 14. Ok, Lima Alpha. Boa noite, está 3891, está 3 milhas de zona. 3891, chame final, chame passando Simbra, vento 090 grau 05 nós. Abre em Simbra, está 3 milhas. Europa 084, clear to line up and take off immediately, 090 degrees, 05 knots. Clear for immediate take off, 010, Europa 084. Está pronto para a cópia? 805, está pronto? Utilizado Salvador Natal 370, precisou 10 no 0 decola, curva à esquerda, saída Fuca, transição de par, controle 1208, 5036, 1805. Cuidado, livre posto, capitão 97, o vento 090 graus com 5 nós. 1-0, curva esquerda, pouca transição de par, 1-2-0-2-1-8, 5-0-3-6. Esquerda pós, portão 1, vai chamar pronto no 805. Chama da pronto, portão 1, no 805. Chamada no livro todo? Afirmativo, 90.5, vento. Que mal. 95. 1014 no ajuste, 9236, tenha uma boa viagem. Direita 1895, 1014, obrigado, boa noite, 9236. 084, Bonnie 803, contact now, Salvador approach, frequency 120.8. 120.8, olha para 084, thank you, bye. Salvador approach, olha para... Good evening, Europa 084, radar contact on departure, climb to level 390, Puka departure. 390, Puka departure, Europa 084. Tranquilo. Gente, continua aproximação, aguardar instruções para o pouso. Então, 3890. Aguarda livre, então, 3890. Lima Lima Alfa, na sala 04, autorizado, táxi até o hangar está. Salvador, muito boa noite, igual 9236, para o ponto de para 9, para pronto. Boa noite, igual 92, correção. Gol 9236, mandei o ponto de para da pista 90. Para o ponto de espera, igual 9236. Então, 3891, livre pouso, pistão na 0, vento 080 graus, com 5 nós. Tá ali, drone 0, tá 3891. Vamos para 9236, Lima mantém, pistão 0. Lima mantém, pistão 0 com 9236. No solo 07, direito, solo 121, decimal 9. 219, boa. Alfa, reporte antes da Juliette. Batalha antes da Juliette, 3891. Livre decolagem, voo 923. 923, decolada 010, controle agora no 20.8. 208, tenha uma boa noite. Boa. 39 de alto, 910 na Márcia. Direita, ponte espera 1895, 1014, tenha uma boa viagem no 805. Direita, 1014, ponte espera 1895, 1805, grato. 1895, grato, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite. Gol 9236. Boa noite, Gol 9236, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL 360, Gol 9236. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Small 85, disponível 125, decimal 45, bye bye. Espera, pronto, Gol 1805. Boa noite, mantém a ponte, espera. Gol 1805. Manterá, 1805. 85, eu vou partir daí, falou, tá aí. Bye bye. Controle, quando possível, se possível, Gol 9236 solicita a bridge. Aguarde com atenção, 9236. Guardando, grato. 896, baixado e travado. Baixado e travado, Gol 9896. Livre pouso, pista 90, vento 0, 90 graus, 059. Livre pouso, Gol 8896. Salvador, o TAM 3152 para Maceió, sentido atrás de autorização de tráfego. 3152, aguarde a cobra, ajuste no 014. 1014, confirma a saída? Puca. Saída Puca, grato, TAM 3152. Ele mantém pista no zero. Ele mantém a no zero, vamos no zero. Nós menos solo 04, direita no 209. Direita 209, boa noite. Boa noite. Salve Salvador, muito boa noite, Gol 1896, livrando. 1896, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 1896. 540, tem livre decolagem, vento 080 graus, 059. Livre decolagem, boa noite. 9236, Centro Recife na 3325, alterna no 251. 1-3-3-2-5, 251, tenha uma boa noite. Boa. Controle Gol 9-0-5. Gol 9-0-5, contato radar, suba para o nível 370, saída Pulca, passando agora 4.500 pés. Gente, 370, Pulca, Gol 9-0-5, quanto possível, pode coordenar com o centro para o desembarque? Aguarde. Obrigado, guarda. Isuno 5-2, copia. 3-1-5-2, pronto, copia. Autorizado, Maceió, 330 é o nível, Peruíbe 5110 da cola, esquerda, Pulca, transição Aracaju, 1208, 5032, 3152. Autorizado, Maceió, no 330, Peruíbe 58, decola 110, curva direita, Pulca, transição Aracaju, 1208, 5032, 3152. Correto, 612A, chame pronto, 3152. Chama na pronta, tá 3152. Estabilizado. 2010, 10114, livre de metros, 1 para tudo, 7. Salvador, Santo 31, noite, gol 994, qual é a informação de carne, autorização para Maceió? 994, aguarda cópia, o ajuste 1094. Bola 4, gol como 994. Centro Recife, no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, boa noite. Boa. Boa noite, azul 4062. Azul 4062, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro no 0 no 4. Salvador, Tan 3152, pronto para o táxi 109, a bordo Aracaju, 2 horas. 152, V-Taxi, Pátio Indial, ponto espera 1895, 1014 no ajuste, boa viagem. 1014, Pátio Indial, 1895, boa noite, Tan 3152. Estabilizado em aliança, azul 4107. Azul 4107, torre na noite 95. 1895, confirme? Afirmo. 1895, 4107, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4107, final pista 105.1 milhas. Gente, tá baixado travado, azul 4107? Ainda não, 4107. Informe quando? Gente. Torre Salvador, boa noite, Tan 3152, ponto de espera. Baixa. Boa noite, Tan 3152, mantenha ponto de espera da pista no zero. Mantém, Tan 3152. Baixado e travado, azul 4107. Azul 4107, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 059. Livre pouso, pista no 0, azul 4107. Tan 3152, após o tráfego, na pista da 0, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Após o tráfego, ali mantém, Tan 3152. Salvador, boa noite, voo 97 contato, assunto da Cabe, autorização Aracaju. Gente, a guarda COP número 2, boa noite, o ajuste no 094. Atenção, estou 97 contato. Só para informar, já pronto para posicionamento. Oi. Tente. 94, cópia. Cópia do 994. Salvador, Maceió, 350, pelo ISO 58, 90, decola, curva à esquerda, sai da Puca, transmissão Aracaju. Controle 120.8, transponde 5044, voo 1994. Para a Marcela 350, decola da Luzana Esquerda, Aracaju, 208-0044, com o 994. Portão 9, chame pronto no 994. Amarelo, com o 994. Fala, Salvador, muito boa noite, o Azul 4107, chegou aqui. Boa noite, Azul, táxi Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, vem para Anjo Juliette, 4107. 97 no 4, copia? 97 no 4, na escuta. Salvador, Aracaju, 230 nível, Golf 677, 90 decola, esquerda, Puca, transição Aracaju, 1208, 5037, o Gol 9714. 230 nível autorizado, Salvador 10, saída Puca, transição Aracaju, via Golf 677, 1208, controle 5037, o transponder 9714. Portão 8, chame pronto, 9714. Está livre o congestionamento? Chamei pronto para o táxi, 9714. Sim, me chamaram o táxi, 9714. Estamos 52 decoladas 30, transfere controle Salvador é o TAN 3152-2500 na PUCA, transição Aracaju. TAN 3152, contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. PUCA 330, TAN 3152. Assim que possível, Maceió. TAN 3152, solicita. Aguarde. Taxi Juliette, azul 4107. 4107, ingressa Juliette, parte 3, autorizado. Juliette, confirmando. Parte 3. Tecno 4, job 92, 2 horas e 1 minuto, alternado Salvador. No 7-4, livre de táxi, pátio, Índio Alfa, ponto espera 1895, militar 14, boa viagem. Pátio, Índio Alfa, ponto espera 1895, no 7-4, boa. Autorizado, chame táxi. Chama da táxi, jornal 94. 2653545, obrigado, até a próxima. Azul 4062, Torre na Noite 95. 2654062, bora. Controle, confirma a frequência da torre pro 4062? 11895. 895. Torre Salvador Azul 4062. Prossiga na escuta do 4062, fechado travado. Afirmativo. Eu repouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 3 nós. Eu repouso, tal 0, 4062. Salvador, boa noite, gol 1794, ponto 0 da 10, pronto. Ali mantém, gol 1794, boa noite. Ali mantém, 1794. 3062, na sala 38, libere direito, emissão Ariana 219. Direito 219, na sala 62. Taxi de Alfa, reporte, a gente está direto. Alfa, reporte, a gente está direto.